Alô. Alô. Aumente um pouco o seu áudio. Yeah. Sua guitarra está chegando baixo aqui. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh,